Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Fins do século passado, estamos fora de portas, vinho tinto, canjerões. Uma mulher canta o fado, anda a alegria nas hortas, o amor nos corações. Uma mulher canta o fado, anda a alegria nas hortas, o amor nos corações. Entra um faia a ter um dito, logo outro faia presume que a mulher ri da piada. Um outro sorriso, um grito, uma cena de ciúme resolve dar bofetada. O modo, um sorriso, um grito, uma cena de ciúme resolve dar bofetada. Na mesa tosca de pinho, fidalgos e boleeiros que sobre touros dão lei. Ouvem fado, bebem vinho e falam sobre toureiros, gado bravo e redondei. Ouvem fado, bebem vinho e falam sobre toureiros, gado bravo e redondei. Já vai alta a madrugada, mas nisto chegam agora fadistas em traquitana. E enquanto se canta o fado, um alquilador namora os olhos de uma cigana. E enquanto se canta o fado, um alquilador namora os olhos de uma cigana. Fins do século passado, faias, poemas, artistas, aberturas de água pé. Tempo em que o fado era fado, fadista mais fadista, o amor mais português. Tempo em que o fado era fado, fadista mais fadista, o amor mais português. Eu matei sempre o pai com a ponta do meu pé. Eu matei assento o pai, estava eu a mais é. Ao matar assento o pai, também reparei em ti, lá na fonte a namorar com o Manel que eu bem vi. Menina, não seja feia, se não tenha sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tenha sorte de ser muito feia. Não me chames criminoso. Se eu matei a cento pai, foi para o Manel ser medroso. Eu matei a cento pai, escolhe lá quem quiser. Se ele faz a cento pai, é muito mais poxa as mulheres. Menina, não seja feia, se não tenha sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tenha sorte de ser muito feia. Seja feia, se não tenha sorte de ser muito feia. Menina, não seja feia, se não tenha sorte de ser tão feia. Na companhia do Canal 1. Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpacates e coletes são coisas belas, eu sei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Gostava de ter tralhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Se os ricos vivem à toa,

web Canal 1. Os tempos de menino e dos jogos que brinquei já passaram, já voaram, já nem sei. Os tempos de menino, as canções que eu inventei e no palco lá da escola eu as cantei. Brincava às telefonias, inventava o locutor que fazia entrevistas a um doutor. Fazia então teatro no quintal da minha avó, sem público, mas eu não estava só. Era assim que eu sonhava o meu viver, palco aberto, luzes, focos a crescer. Fazer a apresentação de um artista e da canção e depois dançar ao som desse refrão. Era assim que eu sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever. Belas tardes ao piano, os programas da TV e na rádio muitas horas já se vê. Os tempos dos conjuntos e dos grupos que formei foram depois dos melhores anos que passei. As horas que no estúdio nós gastamos a gravar é o nascer do novo disco para tocar. As noites mal dormidas das canções de um festival onde tudo bem parece que vai mal. As palmas ou apupos desse público com voz são a força e são o medo que há em nós. Era assim que eu sonhava o meu viver, palco aberto, luzes, focos a crescer. Fazer a apresentação do artista e da canção e depois dançar ao som desse refrão. Era assim sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever. Belas tardes ao piano, os programas da TV e na rádio muitas horas já se vê. Era assim que eu sonhava o meu viver, palco aberto, luzes, focos a crescer. Fazer a apresentação artista e a canção e depois dançar ao som desse refrão. Era assim que eu sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever. Belas tardes ao piano, os programas da TV e na rádio muitas horas já se vê. Quando me lembro quem eras, desse corpo que foi nosso, desse amor que não deu certo. Era o tempo das quimeras, das palavras em silêncio, quando mais longe era perto. Tinhas nos olhos a esperança, os desejos de aventura, as ilusões que eram minhas. E os momentos de ternura, tinhas nos seios a graça das primaveras que tinhas. E foste a música que em mim ficou quando a distância nos fez separar. Ando louco para te encontrar. A quinta sinfonia, fuga da nossa verdade, sonata tocada em mim.